Você está convidado a participar do primeiro torneio júnior da Associação de Moradores e Amigos do Santa Rosa. Será neste domingo, às 8 horas, na Areninha Santa Rosa. É uma partida. Não fique de fora! Para inscrever seu time, procure a coordenação de esportes da associação. Traga seu time e não fique de fora! Posso morrer pelo meu time. Patrocinadores: Vereador Gardel Rolim, Britos Pizzaria, Tarcísio Motos, VM Cell, Neto Motos e VIP Variedade. Uma realização da coordenação de esportes da Associação de Moradores e Amigos do Santa Rosa. E aí, vai ficar de fora dessa? Está rolando agora, é uma partida. Ei, você está convidado a participar do primeiro torneio júnior da Associação de Moradores e Amigos do Santa Rosa. Será neste domingo, às 8 horas, na Areninha Santa Rosa. Não fique de fora! Para inscrever seu time, procure a coordenação de esportes da associação. Traga seu time e não fique de fora! Patrocinadores: Maravilha Festas, Unitec Assistência Técnica, Churrascaria e Depósito de Bebidas Cavalcante, Oficina Zé Filho, Depósito Santa Rosa e Lava Jato, o Pequeno. Uma realização da Coordenação de Esportes da Associação de Moradores e Amigos do Santa Rosa. E aí, vai ficar de fora dessa?